Na zona sul, mal habita como sempre predomina. Uma triste família à espera de comida. Um pai alcoolizado que só pensa em bebida. Só mais um relato de humano que não tem mais vida. A guerra começa, a coisa que é séria. Não tem ficção nem seriado de novela. O arroz acabou, o leite azedou. Minha mente se revolta e causa o terror. Não sei se é o bem ou o mal que me deixa assim, pensando em coisa boa, até coisa ruim. Minha mente se recorda e volta ao passado, nos brinquedos, nas cestas. Hoje não tem nada, é só um prato vazio. Sonhos, alegrias, tudo jogado no rio. A soma da revolta, a lista assassina me seduz. Não sei se é o bem ou o mal que me deixa assim, pensando em coisa boa, até coisa ruim. Minha mente se recorda no pouco que me resta, nos brinquedos, na cesta. E quem consegue dormir vendo esse sofrimento? Só mãe ajoelhada pedindo alimento. E nessas horas, cadê o pai alcoólatra? Deve estar se divertindo com piadas e histórias. Os dias são tão tristes, a depressão ataca. Quando pensa em alegria, caiu em cilado. Sorriso falso, esconde o medo da dor, da derrota e da falta de emprego. Quantas lágrimas ainda vão rolar? Quanto sangue ainda vai jorrar? Filhos da miséria, produto da favela. Quando a fome chegar, quem passa acende a vela. Moleque tá com frio esperando comida. Seu pai não acha emprego e assaltar é a saída. Se você pensa que no crime vai fazer história, pois se prepare pra amanhã só ser mais um em memória. Você tem duas opções, morrer ou continuar. A decisão, descarregar ou nem puxar, é complicado. A depressão atiça para o lado errado. A consequência disso tudo é só mais um finado. Filhos pecadores seduzidos pelo império, a maldade encaminha ao sono eterno. Se trampa de jaleco ou de terno, não importa o seu final, é o sono eterno. Não sei se é o bem ou o mal que me deixa assim, pensando em coisa boa, até coisa ruim. Minha mente se recorda no pouco que me resta, nos brinquedos, na cesta. A vida ensina, contamina, nosso rap não discrimina. Pelo contrário, segue a trilha pro seu filho e sua filha. Pra você e seu pessoal, vou dizer bem na moral. Chega mais na paz, rapaz, e vem curtir. O nosso som não é nem menos e nem mais, é pra ouvir, adquirir uma palavra, uma frase sem palavra. Como Zé de Cetera, André e Dalu, o som da rua. Comunidade periférica é nosso foco, grupo atua. IR e Malaco, agradecidos, já cantaram e não param de compor. Nossos amigos, que nem nós, não por dinheiro, porque gosto o tempo inteiro. E eu mesmo com tropeço não desisto, é um recomeço. Tenho um rap, não vou cantar, firmeza total, não vou queimar. De repente até apoiar, vestir a bandeira do rap é o que importa, moleque. Vão lá apreciar o movimento. Araraquara tem talento nos quatro elementos. Vamos curtir o evento, independente de quem fez. Não vem ao caso desta vez. Muda de assunto pra quem tá junto, são vários malucos. Se apeguem a Deus, só quem sou eu, amigos meus. Não sou nenhum ateu, apenas só quem escreveu esta mensagem pra você. Por isso vou dizer: espero que seja o bem e não o mal que nos deixou assim, pensando em várias coisas, enfim. Não sei se é o bem ou o mal que me deixa assim, pensando em coisa boa, até coisa ruim. Minha mente se recorda no pouco que me resta, nos brinquedos, nas cestas. Não sei se é o bem ou o mal. Não sei se é o bem ou o mal.